Teste, 3601, né? Aguarde um instante, é cópia. Olha pra cópia, você é a da Previda, senhor? É a da Eula e da Bridge. Da Eula e da Bridge, obrigado. Para cópia. Tá, pronto, a cópia da 3601. 3601 autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pistão do zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5011, TAN 3601. Autorizado 3601, primeira via Upper Zulu 96 até Bravo Hotel Zulu, após direto de e conforme a rota. Decola pista 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda Bridge. Controle 208, transponder 5011. 509, protegimento correto, 3601, chame para pushback acionamento, portão 612. Chame para pushback acionamento.